esta canção, com certeza vai pensar que eu tenho um coração guardadinho pra rifar. Tenho quase um harém e a todas quero amar. Pode ser você meu grande bem. Gosto do A, gosto do C, gosto do M e do L também. Se o seu nome aqui está, não espere, venha já. Pode ser você meu grande bem. Gosto do A, gosto do C, gosto do M e do L também. Se o seu nome aqui está, não espere, venha já. Pode ser você meu grande bem. Pode ser você, meu grande bem.